em Bennett, J. Guide, são Natural Selection, Heredity and Eugenics, Oxford, Clarendon Press, 1983, página 95. Fim da leitura de asterisco. Devo repetir os alertas com que comecei. Há todo tipo de diferença entre populações modelos e reais na Grã-Bretanha, na Tasmânia e em qualquer outra parte. A população britânica cresceu acentuadamente no tempo histórico até atingir seu tamanho atual, e isso muda por completo os cálculos. Em qualquer população real, as pessoas não se acasalam aleatoriamente. Dão preferência à sua tribo, grupo linguístico ou região, e, obviamente, cada um tem suas preferências individuais. A história britânica acrescenta uma complicação. Embora geograficamente a Grã-Bretanha seja uma ilha, sua população está longe de ser isolada. Ondas de imigrantes afluíram da Europa ao longo dos séculos, romanos, saxões, dinamarqueses e normandos, por exemplo. Se a Tasmânia e a Grã-Bretanha são ilhas, o mundo é uma ilha maior, pois não tem imigração nem emigração, exceto abduções por extraterrestres em discos voadores. No entanto, ele é imperfeitamente subdividido em continentes e ilhas menores, não só com mares, mas também com rios, cordilheiras e desertos que, em vários graus, impedem o deslocamento das pessoas. Afastamentos complicados do critério do cruzamento aleatório confundem nossos cálculos, não só ligeiramente, mas em alto grau. A atual população do planeta é de 6 bilhões, mas seria absurdo procurar o logaritmo de 6 bilhões e engolir a resultante data medieval como um encontro zero. A verdadeira data é mais antiga, no mínimo porque bolsões de humanos ficaram separados por muito mais tempo do que as ordens de magnitude que ora calculamos. Se uma ilha ficou isolada por 13 mil anos, como a Tasmânia, é impossível que a raça humana como um todo tenha um ancestral universal com menos de 13 mil anos. Até mesmo o isolamento parcial de subpopulações faz um estrago em nossos cálculos tão arrumadinhos tanto quanto qualquer tipo de cruzamento não aleatório. A data em que a mais isolada população de uma ilha do mundo tornou-se isolada estabelece um limite inferior para a data do encontro zero. Mas para que levemos a sério esse limite inferior, o isolamento tem de ser absoluto. Isso decorre daquela probabilidade calculada de 80% que vimos anteriormente. Um único imigrante na Tasmânia, uma vez que tenha sido aceito na sociedade o suficiente para reproduzir-se normalmente, tem 80% de chance de acabar se tornando um ancestral comum de todos os tasmanianos. Portanto, até mesmo números muito pequenos de migração bastam para enxertar a árvore genealógica de uma população isolada na população do continente. A datação do encontro zero provavelmente depende da data em que o mais isolado bolsão de seres humanos se tornou completamente isolado de seu vizinho, mais a data em que esse vizinho depois se tornou isolado de outro vizinho e assim por diante. Talvez seja preciso pular algumas vezes de ilha em ilha antes de podermos juntar todas as árvores genealógicas, mas a partir de então será um número insignificante de séculos até que encontremos o ancestral zero. Isso situaria o encontro zero em algumas dezenas de milhares de anos atrás, concebivelmente em algum momento entre 50 mil e 100 mil anos, não mais. Quanto ao lugar onde ocorreu o encontro zero, ele é quase tão surpreendente quanto a data. O leitor poderia pensar na África, como foi minha reação inicial. A África tem as mais acentuadas divisões genéticas da humanidade, e por isso parece lógico procurar ali um ancestral comum de todos os humanos vivos. Já se disse com razão que se a África subsaariana fosse eliminada, perderíamos a grande maioria da diversidade genética humana, ao passo que se qualquer outra parte, com exceção da África, fosse eliminada, não mudaria muita coisa. Apesar disso, o ancestral zero pode muito bem ter vivido fora da África. O ancestral zero é o mais recente ancestral comum que une a população mais isolada geograficamente, a Tasmânia da nossa argumentação, por exemplo, ao resto do mundo. Se supusermos que em todo o restante do mundo, inclusive na África, as populações permitiram-se ao menos algum intercruzamento durante um longo período no qual a Tasmânia ficou isolada, a lógica dos cálculos de Chang poderia nos levar a suspeitar que o ancestral zero viveu fora da África, próximo ao momento da partida dos migrantes cujos descendentes tornaram-se imigrantes tasmanianos. Contudo, grupos africanos ainda conservam a maior parte da diversidade genética humana. Esse aparente paradoxo será resolvido no próximo conto, quando tratarmos de árvores genealógicas de genes e não de pessoas. Nossa surpreendente conclusão é que o Concestral Zero provavelmente viveu há dezenas de milhares de anos e muito possivelmente nem mesmo na África. Asterisco. Logo depois da primeira impressão desse livro na Inglaterra, foi publicado na revista Nature, número 431, página 562, um artigo de Rold, Olsen e Chang, aventando que o Encontro Zero ocorreu apenas há 3.500 anos, uma data ainda mais recente do que eu ousava supor. Esses autores também chegam à conclusão de que o Concestral Zero provavelmente foi asiático. Fim da leitura de asterisco. Outras espécies também podem, de modo geral, ter ancestrais comuns bem recentes. Mas essa não é a única parte de O Conto do Tasmaniano que nos força a examinar ideias biológicas de um novo ângulo. Para os especialistas darwinianos, parece paradoxal que 80% de uma população se tornará ancestrais universais. Explicarei. Estamos acostumados a pensar que os organismos individuais se empenham em maximizar uma quantidade chamada aptidão. Debate-se sobre o que exatamente é essa aptidão. Uma aproximação mais votada é o número total de filhos, outra é o número total de netos, mas não há uma razão óbvia para se parar nos netos e muitas autoridades preferem dizer algo como número total de descendentes vivos em alguma data no futuro distante. Mas parece que temos um problema se em nossa população teoricamente idealizada, na ausência de seleção natural, 80% da população pode esperar ter a máxima aptidão possível. Isto é, eles podem esperar ter toda a população como seus descendentes. Isso é importante para os darwinianos, pois eles supõem que a aptidão é o que todos os animais lutam constantemente para maximizar. Há tempos procuro demonstrar que a única razão por que um organismo comporta-se como uma entidade quase intencional, uma entidade capaz de maximizar alguma coisa, é que ele é construído por genes que sobreviveram através de gerações passadas. Existe a tentação de personificar e imputar intenção, transformar sobrevivência de genes no passado em algo como intenção de reproduzir-se no futuro, ou intenção individual de ter muitos descendentes no futuro. Essa personificação também pode ser aplicada aos genes. Somos tentados a achar que os genes influenciam um corpo individual a comportar-se de modo a aumentar o número de cópias futuras desses genes. Os cientistas que usam essa linguagem para falar do indivíduo ou do gene sabem muito bem que se trata de um recurso retórico. Genes são apenas moléculas de DNA. Alguém teria de ser doido varrido para pensar que genes egoístas realmente têm intenções deliberadas de sobreviver. Sempre podemos retraduzir para uma linguagem respeitável. O mundo torna-se cheio dos genes que sobreviveram no passado. Como o mundo tem certa estabilidade e não muda caprichosamente, os genes que sobreviveram no passado tendem a possuir boas condições para sobreviver no futuro. Isso significa ter boas condições de programar corpos para sobreviver e produzir filhos, netos e descendentes mais distantes. Assim, retornamos à nossa definição de aptidão baseada em indivíduos e no futuro. Mas agora reconhecemos que os indivíduos são importantes apenas como veículos de sobrevivência de genes. Indivíduos com netos e descendentes distantes são apenas um meio para o fim da sobrevivência de genes. E isso nos leva outra vez ao nosso paradoxo. 80% dos indivíduos que se reproduzem parece ser gente demais, saturada de aptidão máxima. Para resolver o paradoxo, voltamos ao alicerce teórico, os genes. Neutralizamos um paradoxo levantando outro, quase como se dois erros fizessem um acerto. Reflitamos. Um organismo individual pode ser um ancestral universal de toda a população em algum momento distante no futuro e, mesmo assim, nenhum de seus genes sobreviver nesse futuro. Como pode ser? Toda vez que um indivíduo tem um filho, exatamente metade de seus genes passa para esse filho. Toda vez que ele tem um neto, um quarto de seus genes, em média, passa para esse neto. Ao contrário da primeira geração de descendentes, na qual a contribuição percentual é exata, o número para cada neto é estatístico. Poderia ser mais de um quarto ou poderia ser menos. Metade dos seus genes, leitor, vem do seu pai e metade da sua mãe. Quando você tem um filho, passa para ele metade dos seus genes. Mas qual metade dos seus genes você dá ao seu filho? Em média, eles serão extraídos igualmente daqueles que você originalmente recebeu do avô dessa criança e daqueles que você originalmente recebeu da avó. Porém, por acaso, poderia acontecer de você passar todos os genes da sua mãe para o seu filho e nenhum dos genes do seu pai. Nesse caso, seu pai não teria dado genes ao neto dele. É claro que esse cenário é muito improvável, mas à medida que vamos lidando com descendentes mais distantes, torna-se mais possível a inexistência da contribuição de genes. Em média, podemos esperar que 1/8 dos seus genes acabe sendo passado para cada bisneto, 1/16 para cada tetraneto. Mas poderia ser mais, como também poderia ser menos. E assim por diante, até se tornar significativa a probabilidade de exatamente zero de contribuição para um determinado descendente. Em nossa população tasmaniana hipotética, a data de Chong 2 é 22 gerações atrás. Assim, quando dizemos que 80% da população pode esperar ser ancestral de todos os indivíduos sobreviventes, estamos falando de seus descendentes da 22ª geração. A fração do genoma de um ancestral, que em média podemos esperar encontrar em um indivíduo específico pertencente à 22ª geração dos descendentes desse indivíduo, é quase milionésimos. Como o genoma humano possui apenas 16 milhares de genes, parece que esses 4 milionésimos vão estar tremendamente dispersos. É claro que não seria bem assim, pois a população da nossa Tasmânia hipotética é de apenas 5 mil pessoas. Qualquer indivíduo pode ser descendente de um ancestral específico por muitos caminhos diferentes. Mas ainda assim, poderia facilmente acontecer, por acaso, de alguns ancestrais universais acabarem por não contribuir com nenhum de seus genes para a posteridade distante. Talvez eu seja parcial, mas vejo isso como mais uma razão para retornar ao gene como foco de seleção natural. Raciocinar retrospectivamente sobre os genes que sobreviveram até o presente, em vez de raciocinar para frente sobre indivíduos ou mesmo sobre genes tentando sobreviver no futuro. O estilo de raciocínio intencional para frente pode ser útil se for usado com cuidado e se não for mal compreendido, mas não é realmente necessário. A linguagem do gene em retrospectiva é tão vívida quanto a anterior quando nos acostumamos a ela. É a mais próxima da verdade e tem menor probabilidade de produzir a resposta errada. Em O Conto do Tasmaniano, falamos sobre ancestrais genealógicos, indivíduos históricos que são ancestrais de indivíduos modernos no sentido genealógico convencional, ancestrais de pessoas. Mas o que podemos fazer para as pessoas, podemos fazer para os genes que têm genes pais, genes avós, genes netos. Também tem linhagem, árvores genealógicas, ancestrais comuns mais recentes, a CMR. Também tem seu encontro zero, e aqui realmente podemos afirmar que para a maioria dos genes, seu encontro zero foi na África. Essa aparente contradição requer explicação e para isso teremos o conto de Eva. Antes de prosseguir, devo esclarecer uma possível confusão quanto ao significado da palavra gene. Esse termo pode significar várias coisas para diferentes pessoas, mas tratemos da confusão específica que espreita aqui. Alguns biólogos, em especial geneticistas moleculares, reservam a palavra gene estritamente para uma localização em um cromossomo, locus, e usam a palavra alelo para cada uma das versões alternativas do gene que podem situar-se nesse locus. Em um exemplo muitíssimo simplificado, o gene para a cor dos olhos vem em diferentes versões ou alelos, entre elas um alelo azul e um alelo castanho. Outros biólogos, especialmente os do tipo ao qual pertenço, que às vezes são chamados de sociobiólogos, ecologistas comportamentais ou etologistas, tendem a usar a palavra gene com o mesmo significado de alelo. Quando queremos uma palavra para o escaninho no cromossomo que pode ser ocupado por qualquer um de um conjunto de alelos, tendemos a dizer locus. Pessoas como eu costumam dizer: imagine um gene para olhos azuis e um gene rival para olhos castanhos. Nem todos os geneticistas moleculares gostam disso, mas é um hábito arraigado no meu tipo de biólogo e ocasionalmente o seguirei.